fim de expediente, 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas em pé ou sentado. Vida de operário, vida de operário, vida de operário. Braços na máquina operando a situação. Crescimento da produção, semana do patrão e o lucro é do patrão. Ganância do patrão e o lucro é do patrão. Expediente 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. 8 horas e de pé na fila, ônibus lotado. 2 horas em pé ou sentado.